pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Nada escolhido ao acaso. Olá, bem-vindos à emissão número 29 do Pedal de Distorção. Eu sou Ricardo Ribeiro. Primeiros sons para os ingleses de Black Delta Movement, com o tema Seven Circles, tema que dá nome ao último EP da banda. Já a seguir, viajamos até terras de Nostros Hermanos e ficamos com o projeto Leon Benavente, um projeto maduro de músicos já muito rodados. O tema que vamos ouvir, Tipo D. E logo a seguir viajamos até Boston e ficamos com os psicadélicos Magic Chope e o tema Find Yourself Some Love, do álbum Wonderland, de outubro de 2016. occidental. Quiero ser Norma Jean. Quiero ser el Watergate. Quiero ser la vía alternativa, porque de esta estoy seguro que os cansaréis. Quiero hablar con propiedad, que me acojan los Bardem. Quiero ser el tipo de persona que convierte tu dinero en la ley. Yeah. Pedal de distorção. Pedal de distorção. Pedal de distorção. Já a seguir, vamos ficar a conhecer o novo projeto da Fuzz Club. Vêm do Uruguai, Sofia Aguerre e Leandro Rebelato. Formam um duo hipnótico-psicadélico. Delicioso. O tema que vamos ouvir tem como nome So Much Love e pertence aos Los Cobras. Logo a seguir, ficamos com os californianos Dream Suicide. O tema My Terror Inside saiu ontem, dia 8 de maio. We'll be right back. programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção, alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Já a seguir vamos ter uma sequência de meia hora sem interrupções. O tema que escolhi para abrir esta sequência pertence aos Parket Kurds, com a faixa Stoned and Starving. Fiquem atentos e ponham alto. And I was flipping through Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Daqui Veloso, baterista dos Twinters Sisters. É um prazer estar aqui no Portal Sursão com o Mestre Ribeiro. E aqui fica um abraço para todos. We'll be right back.

à tarde e noite dentro, Pedal de Distorção traz-te sempre um novo alinhamento. Distorção, uma viagem semanal pelas vastas paisagens do rock psicadélico. Pedal de Distorção. I'm not afraid to die. Pedal de Distorção, quando a música que ouves é mais do que um mero apetrecho. Pedal de Distorção traz-te música diferente para te abrir a mente. Chegamos assim ao fim da emissão número 29 do Pedal de Destrução. Obrigado por terem ficado desse lado. Encontramo-nos à mesma hora para a semana. O tema que guardei para o fim pertence aos Los Angeles Police Department. O tema, The Plane. Até para a semana. Beijos e abraços. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.